Bramon, a voz que impera o amor. Lembra daquele dia que eu te liguei? Você não disse alô, meu contato derrubou. Dias, meses, semanas, não superei. E não se importou, sozinho eu fiquei. Tá querendo me matar. Solidão, não quero mais você aqui. Cede logo o seu lugar. Eu preciso ser feliz. Que saudade grande, paixão que me mata. Hoje eu vou beber até a última gota da garrafa. Que saudade grande, oh, oh, paixão que me mata. Hoje eu vou beber até a última gota da garrafa. Preciso ser feliz. Que saudade grande, oh, oh, paixão que me mata. Hoje eu vou beber até a última gota da garrafa. Que saudade grande, oh, oh, paixão que me mata. Que saudade grande, oh, oh, paixão que me mata. Hoje eu vou beber até a última gota da garrafa. Que saudade grande.